Então, vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu queria, antes de tudo, anunciar que, em compensação dos atrasos e problemas que houve na semana passada, eu vou dar um presentinho para vocês. Eu vou prolongar, completar um pouco as explicações teóricas que eu dei hoje. Então, esta aula vai ser um complemento da aula teórica da semana passada e o curso, então, terá 5 aulas em vez de 4. As duas, a aula teórica, em vez de ser só a primeira, serão duas, e depois mais 3 com análise do problema concreto brasileiro do momento. Para esse complemento de hoje, eu gostaria de levantar alguns temas teóricos que eu explorei nas minhas apostilas e no curso do Paraná, mas que eu não mencionei na aula passada. O primeiro desses itens, que eu acho que é excessivamente desprezado pela ciência política em geral e até pela filosofia política, é o tema da diferença de poder. De todas as espécies animais, o ser humano é aquela onde a diferença de poder entre os seus membros é a mais ampla, a mais destacada e a mais invencível, a mais impossível de eliminar. Se você pegar em qualquer espécie de animais, quaisquer espécies de animais, você vai ver que há sempre uma diferença entre o mais forte e o mais fraco. Porém, a diferença de poder não é tanto assim. Se você pegar, por exemplo, um leão, leões vivem em famílias que agregam um certo número de fêmeas e filhotes, né? Se você pegar o leão mais forte, mais rico, ele tem o quê? Tem um grupo ali de umas 15, 20 fêmeas, não vai passar disso aí, e mais alguns filhotes. Você não vai ver assim um leão que tem 1 milhão de fêmeas e outro que só tem uma ou não tem nenhuma. Isso não existe, mas não existe. Então, mas a diferença entre o mais poderoso e o menos poderoso é muito menos destacada em qualquer espécie animal. Não é isso? Você vê num confronto, numa luta e tal, a diferença de poder entre membros da mesma espécie não é grande. Você vê dois ursos, dois elefantes, né, dois camelos, a coisa não é tão diferente. Agora, o ser humano, a diferença é tão grande, mas tão grande, que desde o início dos tempos você vê uma tendência de dar ao chefe, ao governante, um estatuto divino. Júlio César se considerava seriamente um descendente carnal da deusa Vênus. E, quer dizer, todos os Césares tinham estatuto divino. Isto não mudou com os tempos. Na Idade Média veio a famosa teoria dos dois corpos do rei, tão brilhantemente exposta pelo historiador Ernest Kantorowicz. Eu acho que até um livro que foi traduzido, acho que foi traduzido no Brasil, o livro Dois Corpos do Rei. Era uma teoria de que o rei tinha dois corpos. Um era o seu corpo físico e o outro era o corpo cívico, o qual era imortal, não morria. Então, esse tinha, evidentemente, um estatuto divino. A ideia do direito divino dos reis surge um pouco mais tarde, já por volta da Renascença. Até então, vamos dizer, os reis adquiriam o seu direito divino por uma delegação da igreja, quer dizer, o sujeito era ungido pela igreja, então era cercado, vamos dizer, a partir desse momento, de um direito divino. Mas daí veio a teoria de que os reis têm o direito divino por natureza, eles já nascem com o direito divino. Então, você vê aqui, em vez de a passar do tempo atenuar a diferença entre o divino e o humano na escala social, ela aumentou. Não é isso? Quando chega no caso de Napoleão Bonaparte, que se coroa a si mesmo, passando por cima do Papa, você vê o que é? Opa, a distância aumentou um pouco mais. Esta tendência, vamos dizer, à divinização das pessoas poderosas e importantes, ela não diminui de maneira alguma. Se você vê as figuras, os grandes socialites, os bilionários, estrelas de cinema, etc., etc., a atmosfera de glamour e adoração que existe em torno deles não parece diminuir de maneira alguma. Porém, a isso acrescenta-se um fator ainda mais decisivo, que é o dos meios de ação. Os meios de ação disponíveis para que um ser humano exerça o seu poder sobre outro, eles se multiplicam, aumentam e se aprimoram com o tempo. E isso não pode deixar de ser levado em conta. Se você pensar assim, na Idade Média, que armas uma pessoa comum, um camponês ou um morador da cidade poderia manobrar? Bom, ele poderia manobrar um porrete, um machado, uma espada, uma adaga, ou uma lança. E que instrumentos o senhor das terras poderia manipular? Exatamente os mesmos. Então a única diferença que havia era da quantidade de armas e da quantidade, vamos dizer, de subordinados que podiam empregar essas armas, tá certo? Vamos dizer, ainda em Roma, vamos dizer, o conceito, vamos dizer, a cidadania plena só era atribuído ao indivíduo que tivesse terras e os meios físicos de defendê-las, ou seja, ele precisaria ter uma certa quantidade de guardas armados para ele poder ser considerado um cidadão de pleno direito, capaz de votar, de exercer a sua cidadania, etc, etc. Os outros tinham um estatuto menor, mas em princípio as armas eram as mesmas. Com que mataram César? Com punhais que qualquer pessoa poderia ter, tá certo? Ao longo do tempo, quando começa, por exemplo, já começa as armas de fogo, no início elas são de um uso muito privilegiado, mesmo porque eram armas muito complicadas, não é isso? Você levava às vezes quase 1 minuto para carregar a arma e ela só adquiria, vamos dizer, um valor efetivo se você tivesse muita gente utilizando aquilo, né? Vamos supor, numa disputa de um atirador contra dois atiradores, os dois atiradores com certeza venceriam. Porque, dado o primeiro tiro, né, o negro precisaria primeiro carregar aquele negócio de pólvora, né, isso, botar ali uma espécie de uma rolha, um tampão, depois enfiar uma bolinha, depois socar a bolinha até o fundo e depois ajeitar mais um pouquinho de pólvora no cão, que aqui eles chamam martelo, hammer, e assim, o negócio levava quase 1 minuto. Calcula-se, quer dizer, a velocidade máxima de carregamento dessas armas, já não dessa da Renascença, mas ainda no século XIX, na Guerra Civil Americana, né, era no máximo de 2 ou 3 tiros por minuto. Então isso quer dizer que se tivesse um de um lado e dois do outro, bom, os dois venceriam inevitavelmente. Então o número de combatentes era um fator decisivo. No instante em que se cria, vamos dizer, as balas, os cartuchos de papelão, tá certo? E depois as balas com invólucro de metal, bom, essa vantagem diminui e, portanto, o número de combatentes tem que ser maior ainda para criar uma diferença. Entendeu? Quer dizer, o de um para dois, no tempo da arma de carregar pela boca, era um negócio decisivo, tá certo? Quando vem, vamos dizer, as balas de metal, então essa diferença já não conta tanto, então é preciso multiplicar o número de combatentes. E basta isso, vamos dizer, para explicar por que que a Guerra Civil Americana foi a maior guerra que tinha havido na história até então. Por quê? Porque todo mundo já não usava arma de carregar pela boca, todo mundo tinha, vamos dizer, algum tipo de arma com balas de metal, né? E isso provocou uma segunda mudança, que era, onde a grande preocupação era a velocidade dos tiros. Não é isso? Então, a primeira arma de repetição, entre aspas, que aparece é o revólver de tambor. Não é isso? Mas ele ainda era carregado da mesma maneira de antigamente. Cada buraquinho do tambor era preenchido de pólvora, socava ali uma bolinha, né? Daí apareceu um sujeito engenhoso que inventou os tambores removíveis. Se vocês assistiram o filme de José Wales com o Clint Eastwood, vocês vão ver como funcionava esses tambores removíveis. Isso aí era, a história se passa em 1800, logo no fim da Guerra Civil, e as armas mais populares ainda eram essas, não eram armas de bala de metal, ainda era de carregar com a pólvora e a bolinha. Então, quando ele dá 6 tiros, o que é que ele faz? Ele troca o tambor para um outro, tem que carregar, trazer tudo carregado de casa. Então, a partir da hora que inventam, vamos dizer, as balas de metal, o problema passa a ser, vamos dizer, a velocidade. Então, naturalmente, se adapta o revólver de tambor às balas. E isso dá uma vantagem muito grande. Mas, como sabe, armas de mão, elas não são de longo alcance, não é isso? Então, como adaptar isso para as armas de longo alcance, ou rifles, ou espingardas, né? Então, surge o governo americano, o governo do Norte, o governo Lincoln, lança lá uma concorrência pública para quem inventar essa arma. Ele estará garantido a venda de, sei lá, 20 mil, 30 mil, 50 mil cópias, né? E aí aparecem duas armas históricas: o rifle Henry, que é tipo, ele tem um pente, nós chamamos de pente, nos Estados Unidos chama magazine. Tem o magazine tubular, que é tem um cano aqui embaixo, tem um outro cano. Nesse cano de baixo vão as balas em fileira. E o Henry dava 12 tiros, né? E aí então, aparece o rifle Spencer, onde o magazine não era de tipo tubular, mas ficava no cabo, ficava por baixo. Eu me lembro até que um tio meu tinha uma dessas, quando era pequeno. Esses rifles todos ainda são fabricados hoje, tá certo? Isso quer dizer que, com esse rifle de repetição, um soldado poderia ser tão eficiente quanto 10. Então, evidentemente, isto multiplica o poder de ação de cada um e as tropas já não precisam ser constituídas de tantas pessoas. Isso começa a fazer diferença. Mais tarde aparece a tal da metralhadora Gatling, que é uma metralhadora que tinha 10 canos, ele fica indo virando, tá certo? E isso começa a fazer uma diferença brutal. Quer dizer, um sujeito com uma dessa atrás de uma carroça, ele dava conta de uma tribo inteira de índios que quisesse persegui-lo. E à medida que as armas se aprimoram, vamos dizer, a diferença de potencial entre os vários combatentes vai aumentando, aumentando, aumentando, aumentando. Já na Primeira Guerra, você tem uma montanha de armas automáticas que começa a aparecer. E com calibres cada vez maiores, tá certo? E balas, projéteis cada vez mais aperfeiçoados, né? Quando eles inventaram essas armas de repetição, havia um problema: os projéteis eram todos de chumbo e o chumbo naturalmente virava dentro do cano, aquecia o cano e derretia o chumbo. Outro problema é que nas armas tubulares, você tem uma bala atrás da outra, tem uma bala aqui, tem outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Quando você dispara, tem o perigo da ponta de uma bala disparar a bala seguinte, a coisa estoura na sua mão. Esses problemas foram sendo resolvidos e as armas foram ficando cada vez mais perfeitas. Além das armas, existem outros meios de ação que aumentam a diferença de potencial. Uma delas é, por exemplo, o telégrafo. A possibilidade de você poder passar instruções de maneira quase simultânea a exércitos que estão colocados à distância, isto faz uma diferença brutal. Quer dizer, se um tem que mandar um mensageiro a cavalo e o outro passa um telegrama, e o telegrama chega na mesma hora, é claro que o controle estratégico e tático do campo se torna muito maior, tá certo? Então, quando surge mais adiante o rádio, com a possibilidade de você dar voz de comando a massas de milhões de pessoas simultaneamente, então é claro que o poder aumentou e os primeiros beneficiários disso foram os grandes ditadores do século XX: Mussolini, Hitler, Stalin, Mao Tse-tung, etc., etc. Se não fosse o rádio, o fenômeno do totalitarismo simplesmente não existiria, porque a ideia do totalitarismo é o controle total sobre a sociedade. O controle total pressupõe, evidentemente, a simultaneidade. Se você dá uma ordem, a ordem leva 6 meses para chegar no fim do país, acabou, você não será obedecido simplesmente. Então, e hoje em dia você tem, quer dizer, televisão, internet, etc., etc. Tudo isso aumentou de tal maneira, né, a simultaneidade, que hoje você tem possibilidades como essa que se realizou na Espanha. Você lembra quando fizeram um atentado numa estação de estrada de ferro, explodiram um trem, mataram 200 pessoas. E 24 horas depois você teve uma manifestação popular monstro, não contra os terroristas e sim contra o governo, ou seja, manifestação organizada pelos mesmos adeptos dos terroristas. Como foi possível isso? A internet. Também os meios de obter informação foram se ampliando e multiplicando, né, ao ponto de que é possível um dos lados saber tudo sobre o outro que não sabe nada sobre ele. Também, vamos dizer, a própria profissão, vamos dizer, de agente, analista de inteligência, foi se aperfeiçoando, aperfeiçoando, aperfeiçoando. Né? E o pessoal às vezes não tem ideia de como são os serviços de inteligência em outros países. Se você pegar, por exemplo, talvez durante a guerra, Segunda Guerra, o melhor serviço de inteligência era da Inglaterra, sem sombra de dúvida. E quando você vai ver quem eram os analistas de inteligência, eram os maiores gênios que tinha na Inglaterra. Toda a intelectualidade britânica estão todos eles no serviço secreto. No Brasil, isso ainda é serviço que você entrega para qualquer um E o pessoal tem preconceito contra isso, né? Quer dizer, durante o regime militar, um intelectual que fosse trabalhar para o SNI, a sua carreira estaria liquidada, né? Acho que hoje ainda estaria, né? Então, este crescimento do serviço de inteligência que houve no século XX é um fenômeno inédito na história, né? Serviços de inteligência, até o século XX, eram usados apenas em situação de guerra. De repente, o serviço de inteligência se torna o centro da administração. De modo que você tem países inteiros que são governados pela polícia secreta, não pelo governo nominal. Você vê na União Soviética, por exemplo, você tinha eleições, tinha um parlamento, etc, etc. Mas o parlamento não tinha ideia do orçamento da KGB. Ele não sabia quanto dinheiro tinha a KGB. Não passava pelo parlamento, né? Então, quer dizer que muito acima do parlamento, muito acima do próprio Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética, estava a KGB. E está até hoje. Tá certo? Então, esse fenômeno de países governados pela polícia secreta é um fenômeno que não poderia existir antes porque você não tinha os meios materiais. Um dos fatores de derrota do governo da Alemanha nazista foi o fato de que ela tinha seis serviços secretos totalmente descoordenados, um tentando boicotar o outro. Ao passo que, na União Soviética, você tinha a KGB e tinha o Serviço Secreto Militar, o GRU, não é isso? Que podia haver algum atrito de vez em quando, mas nada substantivo. E, no fundo, trabalhavam para a mesma coisa. Então, a maior eficiência do Serviço Secreto da União Soviética deve ter pesado formidavelmente no resultado da guerra. Mais ainda, no século XX aparecem essas técnicas de controle da mente alheia, que começam com Pavlov, né? Com os reflexos condicionados, e vão se aperfeiçoando, aperfeiçoando, até chegar na tal da programação neurolinguística, e hoje você tem sistema de hipnose instantânea, que é um negócio fantástico. Ora, tudo isto, todos esses meios, custam dinheiro, e muito dinheiro, e não são acessíveis ao cidadão comum. Então, aí entra aquela regra do Carroll Quigley. Quando as armas são de acesso fácil e são baratas, você tem uma situação de democracia. Por quê? Porque todo mundo tem as mesmas armas e isso mais ou menos equaliza o poder. No máximo, a diferença é estabelecida pelo número dos combatentes. Mas, quando as armas se tornam complexas, de difícil acesso, muito caras, e às vezes não é o problema de ser caras, é que só podem ser manipuladas por técnicos altamente treinados, engenheiros, né? Então, você imagina assim, a diferença de nível de conhecimento que precisava um piloto de um avião na Primeira Guerra ou que precisa um piloto de um jato hoje. O piloto de um jato hoje é um engenheiro, não é isso? Então, a dificuldade de acesso, vamos dizer, ao conhecimento dos meios de ação também é outro elemento estratificador. Portanto, no total, nós observamos em todas as sociedades humanas uma diferença muito grande de poder entre o ser humano, e essa diferença é irredutível. E eu acho fantástico que os cientistas políticos desprezem este fato. Geralmente as pessoas tratam a diferença de poder como se fosse uma anomalia. E, bom, se ela é uma anomalia, então toda a espécie humana foi sempre anormal. Não é isso? E, em segundo lugar, esse simples fato que eu estou descrevendo aqui, ele basta para contrariar a famosa teoria do Benedetto Croce de que a história da liberdade. Quer dizer, a história como a liberdade vai aparecendo e crescendo. A liberdade não existe mais nenhuma. Você tem a liberdade jurídica, assegurada nas leis. Mas a liberdade assegurada nas leis não é um meio de ação. Porque aí entra, vamos dizer, a minha famosa tese de que a distinção que se faz entre o direito e a garantia é apenas um cinismo, porque se não há garantia, o direito efetivamente não existe. E a garantia depende do poder real existente. Tá certo? Então, o direito, no fim das contas, ele se resume. Se é um direito substantivo que vigora efetivamente na prática, é porque há garantia. E se não tem garantia, não tem direito nenhum, o direito é apenas papel pintado. Então, podemos eliminar a distinção de direito e garantia, entendendo que o direito sem garantia é um nada. Então, se comparar o nada com alguma coisa, então está na hora de reduzir. Aliás, o meu aluno Virgílio Della Rosa depois explorou mais a fundo essa tese minha no livro Direito como Garantia. Não é isso? Então, se nós perguntarmos assim, da onde surge esse elemento estrutural permanente da vida humana, que é a diferença de poder? Ora, todo mundo está acostumado com o negócio do Karl Marx, que diz que a diferença vem da posse dos meios de produção. Então, quer dizer que as várias classes dominantes, elas se distinguem por diferentes modalidades de posse dos meios de produção. Bom, isso pode até acontecer até certo ponto, porém existe a seguinte observação, que também eu acho fantástica que ninguém fizesse. Para que haja qualquer posse dos meios de produção, para que exista qualquer sistema de propriedade, a sociedade já tem que estar altamente organizada e diferenciada. Não é isso? Quer dizer, se existe um tipo de propriedade, essa propriedade é reconhecida pela sociedade, né? Então, é porque antes mesmo de existir essa propriedade, já existe uma organização social capaz de reconhecê-la. Não é isso? E ora, então isso quer dizer que o elemento fundamental, o elemento diferenciador, antecede o sistema de propriedade e não pode ter sido criado por ele. Mas isto é item 1. Item 2. Esse elemento fundamental que criou, fundamentou o sistema de propriedade, ele tem de continuar existindo ao longo de toda a história do sistema de propriedade. Porque se você eliminar o fator fundante, os outros caem também. Portanto, a diferença de poder entre os seres humanos não é determinada pela propriedade dos meios de produção, porque a própria propriedade de produção é determinada pela diferença de poder que a antecede. Tá certo? Então, deve haver outros fatores. Então, pensando nisso, falei: bom, mas se estes fatores fundantes antecedem a diferenciação do sistema de propriedade e têm de continuar existindo ao longo da história da propriedade. Então, eles é que são os fatores decisivos ao raio, né? E na análise de qualquer situação política concreta, são estes fatores que nós devemos levar em conta, antes mesmo de levar em conta a propriedade dos meios de produção ou qualquer sistema de propriedade. Então, que fatores são esses? Eu digo, bom, em primeiro lugar, existe um fator cronológico. Este é o mais básico de tudo. Quem nasceu antes tem mais poder do que quem nasceu depois. Ninguém nasce mandando. Então, isso é uma coisa tão óbvia, né? Então, os pais mandam nos filhos, e não ao contrário. Para que chegue uma situação em que os filhos começam a mandar nos pais, como nós temos hoje, é preciso já uma sociedade muito diferenciada, tá certo? E muito sofisticada, né? Mas, evidentemente, essa não é a situação básica. Mais ainda, os filhos que mandam nos pais, eles começam a fazê-lo depois da adolescência, meu Deus do céu. Não nascem mandando, não é isso? Então, eu comecei a pensar, falei, bom, vamos ver em que medida esta diferenciação cronológica, que se repete igualzinha a cada nova geração, em que medida ela tem uma presença na sociedade como tal, afetando não somente a vida dos indivíduos, mas dos grupos. Então, esta é outra coisa óbvia. Os grupos que duram mais mandam nos que duram menos. Não é isto? Então, a ação de longo prazo é uma condição da ação histórica, de toda a ação histórica. Isso eu já mencionei na aula passada. Quer dizer, uma ação, ela adquire uma dimensão histórica quando seus efeitos ultrapassam a duração de uma vida humana. Então, isso quer dizer que o grupo que for capaz de se perpetuar, de garantir que as novas gerações prosseguirão a obra das antecessores, terá uma imensa vantagem. E é claro que isso é um fator material que tem de ser levado em conta, mas eu não encontro isso nem em Thomas Hobbes, nem em John Locke, nem em Karl Marx, praticamente ninguém. Quer dizer, o estudo, vamos dizer, da antiguidade como uma das fontes de poder. Antiguidade e durabilidade, né? Então, isso quer dizer que se existisse um homem que durasse 300 anos, ele levaria uma tremenda vantagem sobre os outros. Porque, vamos dizer, os seus inimigos iriam morrendo, né? E as novas gerações não o conhecem, né? Então, é claro que não existe, ninguém dura 300 anos, mas existem organizações que duram 300 anos. ou que duram muito mais. Não é isso? A Igreja Católica tem mais de 2.000 anos. Não é isso? A maçonaria tem não sei quantos séculos e assim por diante. Né? O Islã tem 1.400 anos. Né? Então, o simples estudo da durabilidade dos elementos em ação nos permite, às vezes, fazer previsões muito acertadas. Ou seja, aquele que tem um plano de mais longo prazo e que vem prosseguindo numa ação coerente ao longo dos tempos, terá uma ação mais eficiente do que aquele que chegou agora e que, do mesmo modo como está limitado cronologicamente, estará limitado espacialmente, entre aspas, ou seja, estará limitado na sua visão do campo. Não é isso? Então, onde você tem governos eletivos que duram 4 ou 5 anos, tá certo? Esses governos sempre estarão em desvantagem em face de organizações mais duráveis. E aí que eu me lembro da famosa entrevista do general Giap, que disse: nós levamos vantagem no Vietnã, por quê? Porque os americanos lutavam no campo militar, ao passo que nós lutávamos em todos os campos. Nós lutávamos no campo cultural, religioso, geográfico, psicológico, tudo ao mesmo tempo. E por que eles faziam isso? Muito bem, eles tinham mais de 100 anos de experiência do Partido Comunista. E pertencem mais ainda. O Vietnã é uma civilização guerreira que sempre esteve em guerra com a China. Então eles têm uma experiência militar enorme. De repente chega um presidente que acabou de ser eleito, não é isso? E que não está nem entendendo em que situação está se metendo. Então, aí, nesse ponto, você vê que, em geral, as democracias são mais indefesas do que as ditaduras, pelo simples fato de que as ditaduras duram mais. E dizer que as democracias duram, falo, bom, a democracia como sistema abstrato dura, mas os governos não duram. Nem o executivo, nem o legislativo, né? Então, isso acontece uma outra situação que é característica das democracias, que é que os governantes eleitos ficam na mão dos funcionários de carreira. Quer dizer, o sujeito que é funcionário há 20, 30 anos, ele tem um domínio muito mais completo da situação do que o presidente que acaba de ser eleito. Não é isso? E, portanto, aquele que dominar, vamos dizer, o funcionalismo público, dominará o governante, quem quer que ele seja. A história do Brasil é um exemplo típico disso aí. Não é isso? Então, você vê, quando o PT começou a, vamos dizer, angariar adeptos no funcionalismo público, ele sabia exatamente o que estava fazendo. Não que eles tenham feito uma análise tão detalhada com isso aqui, mas há uma espécie de instinto de você se apegar aos meios de ação mais duráveis, né? Mesmo não tendo feito esta análise, o negócio assim, quase que por instinto. E claro que no caso do Partido Comunista, não é bem um instinto, eles têm realmente uma experiência histórica. Um segundo elemento diferenciador do poder é, evidentemente, o conhecimento, o controle intelectual que você tem da situação. Então, nós veremos que, muito antes de surgir qualquer diferenciação de poder pela propriedade dos meios de produção, surge uma diferenciação de poder pelo conhecimento. Não é isso? Então, vamos dizer, um pajé, para ele mandar na tribo inteira, ele não precisa ter propriedade alguma. Ele simplesmente conhece, vamos dizer, os elementos fundamentais que estruturam a vida da sociedade, ele sabe como aquilo funciona. Não é isso? Se vocês lerem o trabalho do Levi-Strauss, eu me recuso terminantemente a falar Levi-Strauss. É Levi-Strauss, O Feiticeiro e Sua Magia. Vocês verão que essas operações mágicas de feitiçaria destinadas, por exemplo, a matar pessoas, elas funcionam, mas só dentro de um meio sociocultural homogêneo. Né? É mais ou menos isso, dizer que macumbeiro só consegue matar macumbeiros ou seus crentes. Tá certo? Porque você precisa do suporte sociocultural para que a pressão da sociedade inteira sobre a mente de um coitado, uma vítima, o aterrorize o suficiente para paralisar a sua circulação capilar e matar o desgraçado. Então, a posse desses meios de conhecimento, então, é um elemento diferenciador muito anterior à posse dos meios de produção. E pior, depois de diferenciadas várias propriedades do meio de produção, quer dizer, você vê a comunidade primitiva, o feudalismo, capitalismo, socialismo, Reich ou Partha, este elemento diferenciador baseado no conhecimento, ele continua existindo e continua por baixo da diferenciação dos meios de produção. Não é isso? Quer dizer, hoje todo mundo fala, não, hoje o conhecimento é informação, é poder. Diga quando não foi. Sempre foi a coisa básica. Não é isso? Quer dizer, quando o Sun Tzu escreveu aquele negócio, a regra do conhece teu inimigo, né? Escreveu quanto? 3 mil, 4 mil, 5 mil anos, sei lá quando. Isso já era verdade naquele tempo. Portanto, este elemento diferenciador é o que vai determinar a minha ideia, vamos dizer, do horizonte de consciência. Então, ao analisar as várias situações políticas, conflitos, etc., etc., tem que mapear os horizontes de consciência e ver quem está enxergando mais. E este, sem dúvida, levará vantagem. Muito bem. Nos últimos anos, você vê que a partir de 64, 65, o pessoal comunista no Brasil virou quase que o monopolizador do conhecimento. Eles sabiam o que estavam fazendo. Não é isso? Por exemplo, eles começaram a estudar Antônio Gramsci por 64, 65. Alguns já conheciam antes, mas a coisa se dissemina entre a esquerda a partir de 65, quando o Enio Silveira, da Civilização Brasileira, publica uns 70, 80% das obras de Antônio Gramsci em tradução brasileira. E uma parte dos comunistas foi para a guerrilha, e outra parte ficou em casa estudando Antônio Gramsci, sabendo que os guerrilheiros iam morrer, mas que eles iam levar a vantagem. Portanto, usando os guerrilheiros como boi de piranha. E eu pergunto, o pessoal que estava no governo, que estava nominalmente no poder, que eram os militares e seus associados, não tinha a menor ideia do que estava se passando, né? Quando eu publiquei o livro A Nova Era da Revolução Cultural, que foi o primeiro livro não gramsciano sobre o Gramsci que saiu no Brasil depois de 40 anos, né? 40 não, exatamente 30, de 60 até 93, então 30 anos, né? Eu pergunto, quanto tempo depois levou para aparecer um sinal de vida no meio militar? Levou 8 anos. 2001, o general José Fábrega, escrevendo lá numa publicação militar, deu sinal de que tinha percebido, leu o livro e falou: opa, é isso aí mesmo. Agora, aí o governo militar já tinha acabado. Não é isso? Como é que ele acabou? Acabou através da Revolução Cultural e da ocupação de espaços, evidentemente. Quer dizer, o governo, de repente, se viu cercado e viu que estava. Sem que ele percebesse como estava todo mundo contra ele, no Brasil e fora. Então, o que foi isso? Foi propriedade dos meios de produção? Não, foi simplesmente, vamos dizer, um horizonte de consciência mais amplo, que, de certo modo, cercou o inimigo dentro de um ponto cego. O governo estava em Brasília, cercadinho, né? Por forças que compreendiam a situação melhor que ele, e, portanto, conseguiam manipular. Então, na análise de qualquer situação político-militar, horizonte de consciência é uma coisa básica. Ora, a análise do horizonte de consciência tem o seguinte problema: você só consegue mapear um horizonte de consciência que é menor do que o seu. Portanto, isto aqui já coloca para o estudioso da ciência política este desafio. Você tem que estar mais consciente do que os personagens que você está estudando. Isto é básico, né? E isso implica não somente, vamos dizer, um horizonte de informações mais amplo, mas uma capacidade de integração do conhecimento maior. Não é isso? Por quê? Ou na guerra, ou no conflito político, todos os elementos, todas as correntes de causa atuam ao mesmo tempo. E você não sabe qual delas vai predominar. Portanto, você tem que ter, vamos dizer, uma visão suficiente dos fatores econômicos, sociais, políticos, culturais, religiosos, morais, psicológicos, etc., etc., e conseguir ver essa sociedade como um todo sem cair no negócio organicista, que eu expliquei na semana passada. Quer dizer, você tem que entender que esses fatores, eles não estão ligados uns aos outros como os órgãos de um corpo humano, de um corpo animal. Eles não têm esta coerência. Eles têm apenas uma simultaneidade e uma interação. Tá certo? Então, justamente porque não há uma ligação orgânica, a relação entre eles pode ser enormemente variada, quer dizer, o peso relativo destes vários fatores pode mudar. Quer dizer, num certo momento, os fatos de ordem econômica podem predominar e passar adiante e determinar todos os outros, mas em outros momentos pode haver fatos de ordem psicológica, às vezes até fatos fortuitos, não é isso? Que podem exercer uma influência determinante no curso dos acontecimentos. Então, quer dizer, a interação desses vários fatores, como não é de natureza orgânica, mas é da natureza, por assim dizer, de uma somatória, de um paralelogramo de forças. Isso quer dizer que todos esses fatores, todas essas linhas causais têm que ser levadas em conta sempre ao mesmo tempo e continuamente reavaliadas. Não é isso? Então, isso vai fazer da filosofia política, da ciência política, uma área absolutamente fascinante. Não é isso? Porque é como se fosse, vamos dizer, um jogo de xadrez com milhões de agentes, milhões de peças. Não é isso? E, no entanto, vamos dizer, a atuação desses milhões de peças também está limitada pelo fato de que o conhecimento disponível em cada momento é limitado. O conhecimento disponível para toda a sociedade também é limitado. Em alguns casos, é tão limitado que um indivíduo, se quiser, ele pode subir acima disso e enxergar mais do que a sociedade inteira. Isso é perfeitamente possível e no Brasil aconteceu. Mas, então, graças a isso ser possível, também é possível que a ciência política, em certos momentos, consiga mapear o campo de forças com muito mais clareza do que os próprios agentes têm no momento. Né? E justamente foi nesta linha de análise que eu trabalhei ao longo de todos esses tempos. Falei, eu quero saber qual é o horizonte de consciência de cada, não precisa ser de cada indivíduo, mas de cada grupo, né? Até onde eles vão, o que que eles não sabem, quais são o horizonte de consciência, já disse, é definido pelos seus limites. Quer dizer, além desse ponto, ninguém não enxerga. Então, aí é a fronteira do horizonte de consciência dele. E, às vezes, você fica sabendo o horizonte de consciência por uma sorte. Uma informação cai na sua mão. Né? Eu me lembro, por exemplo, quando eu fui assistir a conferência do Jorge Soros. Ele falou, falou, falou, falou. E quando terminou, eu fui conversar com ele. E perguntei sobre o Foro de São Paulo. Ele começou a falar do Foro de São Paulo, mas mostrando que, assim, que ele não conhecia nada a respeito, mas ele estava fingindo que conhecia. Ele tinha ouvido falar daquilo pela primeira vez na vida. Então eu falei, bom, como é que este homem está agindo na América Latina, dando dinheiro para um, fortalecendo o outro, se ele não tem nem controle de qual é o agente que está mexendo? Então é evidente que o Jorge Soros estava cercado de assessores que sabem muito mais do que ele, e são eles que estão tomando a decisão e não ele em particular. Portanto, quando a gente fala, Jorge Soros fez isso, Jorge Soros fez aquilo, fala, bom, no que diz respeito à bolsa de valores, como você quebra um banco, quebra a economia de um país, isso aí ele sabe. Mas as ações políticas, propriamente dito, ele não tem o menor controle de onde ele está agindo. Ele é certamente levado por um grupo de assessores que pegam um velho gagá cheio de dinheiro e simplesmente o manipulam. Então, esta informação, ela é básica para você entender o que que o Jorge Soros vai fazer. Porque não adianta perguntar o que que ele pensa. Você tem que ver o que que são os seus assessores, consultores, etc. Lê os livros deles e daí você fica sabendo o que que eles estão pensando. E é assim que você vai encontrando, vamos dizer, o caminho das pedras, o guiamento para saber que agente está empenhado em fazer o quê, qual é o horizonte de consciência, quais são os meios de ação que ele dispõe, o que que ele pode fazer e o que que ele não conseguirá fazer jamais. Bom, essa é a fórmula, gente. É só isto. Não há mais nenhuma ciência política além disto. Tá certo? E o tempo que o pessoal perdeu especulando leis históricas, constantes históricas, etc., teria sido muito melhor empregado se fosse estudar caso por caso. Por quê? Toda a ciência começa com a classificação dos seus elementos. A fase classificatória é o início de uma ciência. Né? A biologia, se você pensar, qual foi a primeira teoria unificadora da biologia? É a evolução, o evolucionismo de Darwin. Tá certo? O primeiro negro que inventou uma explicação geral para a vida animal. Né? Antes disso, o cara fazia o quê? Eles colecionavam bichos, anotavam e classificavam. Era o que dava para fazer. Só quando a classificação chegou a tal ponto, é que alguém pôde inventar, certo ou errado, uma teoria geral. Então, todas as teorias gerais em ciência política, filosofia política são prematuras, porque não houve ainda uma classificação de acordo, vamos dizer, com estes critérios descritivos, que são os únicos que funcionam. Estão entendendo como foi feita a coisa? Então, no Brasil, então, como nós podemos chegar a uma análise correta do que está acontecendo agora? Nós teremos que ver das várias forças agentes, primeiro, quais são as mais antigas. Não é isto? Então, por exemplo, se você pegar a família real, ela é bastante antiga, mas ela não tem uma atuação contínua ao longo dos tempos. Então, com certeza, a família real não é um agente histórico. Depois que caiu em pé, a família real deixou de ser um agente histórico. Se é que era antes. Porque quando você vê, por exemplo, você estudar a vida de Dom Pedro I, Dom Pedro II, eu digo, com certeza Dom Pedro II não foi uma criação de Dom Pedro I. Ele deu a si mesmo uma orientação intelectual que para o seu pai seria grego, seria um enigma. Né? E esta orientação intelectual pouco a tinha a ver com política. Ele estava interessado em ciências naturais. Ele era um cientista, ele era um geólogo, um homem, né? Muito sério na sua área, tá certo? Mas quando você vê que ao derrubar, ao cair do poder, ele não lamentou nem um pouco. Né? Ele estava cansado daquilo, ele não queria ser. Ele não era um agente político porque ele não queria ser. Então, já no tempo de Dom Pedro II, você vai ver que a iniciativa política não estava bem nas mãos da Casa Real. Muito bem. Então você dizer, bom, então qual foi o agente histórico? Foi o exército, né? Eu digo, foi a maçonaria. Eu digo, muito bem. Nenhum desses pode ter sido, porque quando você chega na República, na proclamação da República, os dois lados em disputa eram maçons. O imperador era maçom, seus inimigos também eram maçons. Então não adianta você dizer que a maçonaria fez isso. Só se a maçonaria fez algo para si mesma. O que é possível, né? A mesma coisa na Revolução Francesa. Quando esses palhaços vêm dizer, não, foi a maçonaria que fez a Revolução Francesa, eu digo, bom, o rei era maçom, era todo mundo maçom. Então não é que a maçonaria fez. Isso é uma coisa que aconteceu primeiro dentro da maçonaria e depois fora, né? Quanto ao exército, você vê que no exército também você tinha elementos dos dois lados, por assim dizer. Você tinha elementos monarquistas, o próprio Deodoro da Fonseca era monarquista, né? E você tinha elementos republicanos. Na maçonaria, a mesma coisa, você tinha elementos monárquicos e republicanos, né? Bom, então isso quer dizer que nenhuma dessas entidades foi propriamente o agente que produziu aquilo. Você só encontra uma unidade de ação na propaganda republicana. Ou seja, o fator intelectual predominou. Ou seja, o único agente histórico cuja voz predominou ali foram os propagandistas da República, né? Os quais eram, em grande parte, discípulos de Augusto Comte. Ou seja, uma escola filosófica que na França já tinha perdido a sua hegemonia, tá certo? Se torna o elemento determinante do curso das coisas num país da América Latina. E os únicos agentes que pesam são intelectuais, são propagandistas da causa republicana. Então, é assim que a gente descobre aquele famoso Haikai do Antônio Machado, a distinguir-me paro las voces de los ecos e escucho solamente las voces una. Então, quem é esse um? Quem está agindo efetivamente? Quem está falando e quem está ecoando? Isto é a coisa mais decisiva na análise de qualquer situação. Agora, você vai pegar aí um Reinaldo Azevedo, Marco Antônio Villa, pedir para eles fazerem isso está infinitamente acima da capacidade ou da imaginação deles. Não tem ideia de como se faz isso. Nunca pararam para pensar no assunto um minuto. Não é isso? É isso que eu fico bravo quando as pessoas começam a comparar as minhas opiniões com as dessa gente. Falam, não, mas esses caras, eles são apenas comentaristas jornalísticos, meu Deus do céu. A função deles é dar o noticiário da semana e dizer alguma coisa contra ou a favor e pronto, acabou. Isso é tudo que eles podem fazer. Eu não estou fazendo isso, meu Deus do céu. Eu estou aqui há 30 anos tentando desenvolver instrumentos conceituais e descritivos para a gente poder fazer uma descrição científica e, portanto, uma previsão científica do que vai acontecer. Dentro de todos os limites da informação disponível, os limites da minha cabeça, tá certo? E, vamos dizer, o coeficiente de imprevisibilidade que existe, tá, em toda a situação. Existe um livro muito interessante de um autor chamado Taleb, que se chama The Black Swan, né? O Cisne Negro. E o cisne negro, para ele, é o símbolo dos fatos imprevisíveis. Porque até descobrir na Austrália, ninguém sabia que existia cisne negro. Acreditava que todos os cisnes do mundo eram brancos. Se fala cisne negro, era apenas um ser mítico. Daí o negro foi na Austrália e não, eles existem. Ninguém podia prever uma coisa dessa. Então ele vai ver que, em geral, todas as previsões do mundo são feitas na base de uma estatística ou de um número. E o número, por definição, não pode levar em conta um fato singular que pode mudar vamos dizer, o panorama todo. Então ele faz um estudo sobre os fatos singulares. Não é isso? Então, este estudo dos fatos singulares, ele não é absorvível dentro do corpo da ciência política, mas ele é um instrumento auxiliar importantíssimo. Ou seja, você sempre tem que levar em conta esta possibilidade do fato singular imprevisível que pode mudar o quadro inteiro. Não é isso? E um outro elemento, que é a interferência divina. Existe a interferência divina no plano histórico? Existe, assim como existe no plano físico, no plano da fisiologia urbana. Tá certo? E ele pode ser estudado também, até certo ponto. Não que você vai poder prever as decisões, divinas, mas tem certas coisas que você sabe que Deus não fará. Então, até isto deve se levar em conta. E onde aprendi isso? Aprendi com o historiador tunisino Ibn Khaldun, que sempre levava em conta todos os fatores, inclusive a intervenção divina. Que por isso mesmo o livro dele ainda é o grande livro de sociologia política, né? Embora escrito há muitos séculos. Então, entrando já mais propriamente na análise da situação histórico-política brasileira, a qual será formalmente o assunto das próximas aulas, nós podemos levantar, assim, mas algumas premissas básicas desse estudo. A primeira é o seguinte: nós temos que traçar o horizonte de consciência de todos os agentes que se apresentaram ao longo da história brasileira. Os agentes considerados individualmente, quando forem pessoas de grande gênio e grande capacidade, como, por exemplo, o Joaquim Nabuco, né, que foi o líder da campanha abolicionista, e em grupo, quando forem agentes mais anônimos, que contam mais pelo número e pela ação repetida do que por outra coisa. Isto foi feito? Não, nunca foi feito. Mapear o horizonte de consciência dos grupos agentes nunca foi feito. Então, a pergunta seria essa. Você pega os vários agentes, por exemplo, os fundadores do Império, né, os propagandistas republicanos, os fundadores da República, os líderes da Revolução de 30, os de 64, até hoje. Vai pegando todos eles e perguntar pelo horizonte de consciência, perguntar pelo limite do horizonte de consciência. Então a pergunta é muito simples: o que esses camaradas não sabiam que era essencial para o que eles queriam fazer? Então, uma espécie de história negativa, história da ignorância, com proposta, modelo Jean Forestier. E aí, as coisas que você descobre nesse caminho são absolutamente assombrosas, porque você pode tomar como regra geral, assim, ao longo da história brasileira, todos os agentes tinham um horizonte de consciência muito limitado. Ou seja, todos eles ignoravam elementos essenciais que eles precisariam para fazer aquilo que queriam fazer. Todos eles, sem exceção. Tá certo? Então, você tem um baixo nível de consciência Em geral. E isto é uma constante na história brasileira, ainda hoje. Se você comparar, vamos dizer, com grupos agentes de outros países, você vai ficar abismado com a diferença. Não é isso? Então, um elemento interessantíssimo é o que foi assinalado por um autor, aliás, comunista, que é o Roberto Schwartz, em que ele diz que os fundadores do Império Brasileiro, portanto, os homens da independência, eram todos senhores de terra. Portanto, eles tinham, do ponto de vista marxista, tinham um interesse de classe muito claro e muito determinado, né? Que era a manutenção da antiga estrutura, que não era propriamente feudal, né? Isso, como demonstrou outro autor comunista, que é o Jacob Grönberg, no livro Escravismo Colonial, que é um dos grandes livros da história brasileira. O Jacob Grönberg demonstrou que o sistema brasileiro não era um sistema feudal. Ele era menos baseado na posse da terra do que na posse de escravos. E o Brasil foi, no Ocidente, foi o maior comerciante de escravos. O país mais escravagista do Ocidente. Comparado com os árabes, foi nada, mas no Ocidente foi o grande escravagista. Então, toda a economia brasileira era baseada na mão de obra escrava. Toda ela. Veja, no feudalismo isso nunca aconteceu. No feudalismo, aliás, não havia escravidão. No feudalismo havia, né, a servidão da gleba, que era uma coisa completamente diferente. Porque, por exemplo, o servo da gleba, ele legava aos seus filhos a terra que ele tinha. Ele não podia vendê-la, né, mas continuava sendo dele. E os seus filhos tinham direito à herança. Então, isso quer dizer que os que eram antigos escravos no meio romano, os escravos romanos não tinham família. Eles procriavam coletivamente. Chegava alguns dias por ano, juntava todo mundo comia todo mundo, e aí ninguém sabia de quem eram os filhos. Então não havia naturalmente o direito de herança. Graças a uma luta de séculos desenvolvida pela Igreja, se transmutou a escravidão na servidão da gleba, onde os antigos escravos podiam já constituir família, legar os seus bens, etc, etc. Isso é claro, isso foi uma modificação profunda na história europeia, né? E no Brasil nós nunca tivemos a servidão da gleba. Nós tivemos a escravidão pura e simples. Não é isto? Eu me lembro de ter lido no antigo Pasquim, que era um jornalzinho admirável, não é? Uma entrevista feita com um senhor negro, que já estava com cento e tantos anos de idade, que tinha um emprego de reprodutor. Ele era um negão alto, forte, bonito, saudável. A função dele era ir de fazenda em fazenda, comendo as mocinhas para fazer filhos. Ou seja, a situação do escravo no Brasil se parecia muito mais com a do escravo romano do que com a do servo da gleba. Então, você falar em feudalismo aí é um nonsense completo. Então, a formação econômica brasileira, segundo Jacob Grönberg, no que ele está 100% certo, o regime brasileiro colonial não era um feudalismo, era o que ele chamou o escravismo colonial. Não é isso? E os líderes do movimento da independência, portanto, fundadores do império, eram todos senhores de terra, portanto, senhores de escravos, que viviam do escravismo colonial. Não é isso? Muito bem, para fazer, vamos dizer, a justificativa ideológica da independência e, portanto, da fundação do império, eles apelaram a quê? Ao discurso da moda, que era o discurso da Revolução Francesa, que era um discurso contra eles mesmos. Mas serviu. Então você vê toda aquela gente falando em termos de democracia, de liberdade, etc, etc, etc. Totalmente deslocado da situação econômica real deles e do papel efetivo que eles tinham na realidade da sociedade brasileira. Esse elemento, esse deslocamento entre o discurso e a situação é outro elemento estrutural da história brasileira. Você observa isso em quase todos os agentes, na ação de quase todos os agentes, ou seja, junto com um horizonte de consciência limitado, você tem, vamos dizer, este hiato, esse descompasso entre a ação real, né, e o discurso que justifica. Nesto. Por exemplo, você não encontrará, eu citei na aula passada, o discurso do senador, o deputado Calhoun, acho que era John Calhoun, não lembro o primeiro nome dele, onde ele faz uma defesa do escravismo de maneira muito nobre e elevada. Você não encontrará isso no Brasil. Quer dizer, nenhum escravagista acreditava no escravismo. Né? E ele acreditava no contrário também não. Então, isso quer dizer que o discurso é escolhido por aquilo que se acha que vai cair bem no ouvido das pessoas. Então, isso quer dizer que esse elemento de fingimento, ele é uma constante na história política nacional. Ora, mas se as suas ações são justificadas na base de um fingimento, qual é a possibilidade que um sujeito tem de montar aqui um discurso fingido só para a publicidade e, por dentro, secretamente, ter um outro discurso racional, organizado, que expressa exatamente o que ele vai fazer? Eu digo, só se for um gênio ou um grupo muito organizado. Em geral, o próprio agente se confunde pelo seu discurso auto-justificador. E, portanto, não pode agir de maneira eficiente. Estão entendendo? Então, quando você vê assim, a longa sucessão de fracassos e grandes planos governamentais, que dão, às vezes, resultado oposto ao que eles pretendem, falaram, começa por aí. Então, este elemento teatral na conduta brasileira, ele tem efeitos materiais, assim, portentosos. Existe algum estudo sobre isso? Não. Inclui a sugestão do Roberto Schwartz, que é tão boa, ela caiu no vazio. Ninguém prosseguiu aquilo. E se prosseguiu, tentou prosseguir na base do marxismo mais vulgar e bobo, né? Tentando explicar tudo, vamos dizer, pela posse dos meios de produção. Quando, na realidade, do próprio Robert Schwartz, ele ouviu o galo cantar, mas não sabe onde, porque ele também explicou esse fenômeno em termos marxistas tradicionais. Quando eu acabo de dizer que a propriedade dos meios de produção, ela por si mesma não explica nada, porque ela tem de ser explicada por um fator mais básico, mais material, por assim dizer. Afinal de contas, se você perguntar o que é propriedade, propriedade é um elemento jurídico. A propriedade não é uma coisa física. Não é isso? Se você der, ah, o sujeito tem um latifúndio aí de não sei quantos milhões de quilômetros quadrados. E como tem? Ele segura na mão, ele está lá o tempo todo. Né? Eu me lembro que uma vez eu visitei um latifundiário em Goiás, que você andava o dia inteiro de jipe, o terreno dele não acabava. Né? Então é claro que ele não tinha menor controle, tanto ele não tinha controle, que eu vou dizer o que aconteceu. Deram um casal de porcos para ele, e o casal de porco começou a proliferar, proliferar, proliferar, proliferar, que todo o terreno dele que você andava estava cheio de porco. E era tanto porco que ele não conseguia cercar os porcos. O que ele fez? Ele cercou a casa dele mesmo. Ele se pôs no chiqueiro e os porcos ficaram em volta. Então, você vê que o controle material que o nego tinha da sua propriedade é quase nulo. Mas existe um controle jurídico, um direito. O que é um direito? O direito é uma obrigação de um terceiro. Se o terceiro aceita essa obrigação, ele reconhece o seu direito. Então, é claro que é um elemento totalmente abstrato, né, que só existe no papel. Não é um elemento material. Eu digo, mas como é que Karl Marx diz que ele é materialista, se ele acredita que tudo é decidido pela propriedade, que é um elemento puramente abstrato, puramente mental? Materialista sou eu. Né? Então, nós temos que procurar por baixo da diferenciação do sistema de propriedade, qual é o elemento efetivamente material, né, que estava ali presente, um elemento concreto. Tá certo? Então, por exemplo, a propriedade é um elemento abstrato, mas o conhecimento não é. O conhecimento é um poder efetivo que o sujeito tem. É isso? Onde ele vai, ele carrega aquilo. Né? O conhecimento é algo como a força física. Ela está onde você está. Você não pode estar aqui batendo no neguinho lá na esquina. Né? Então, o conhecimento também é a mesma coisa. Ele só será ativo onde você estiver agindo pessoalmente. Não é isso? Então, o estudo desse elemento, vamos dizer, do fingimento no Brasil, eu comecei a ficar impressionado com isso a partir do livro do Roberto Schwartz, que eu li não sei quanto. E vi e falei, pô, mas isso aqui tem que se aprofundar esta coisa, não pode só dizer, isso aqui foi uma ideia genial, mas Como é que funciona isso, né? Muito mais tarde, eu li no livro do Conde Hermann von Keyserling, Meditações Sul-Americanas, o depoimento que para mim foi um estalo. Ele disse o seguinte: ele esteve no Brasil e disse: olha, a elite brasileira é diferente de todas do mundo. Porque no mundo inteiro eu vi onde as pessoas fingiam ser alguma coisa, é porque elas queriam ser aquela coisa, queriam tornar-se aquela coisa. Quer dizer, você, né, estava copiando, sei lá, Abraham Lincoln ou Winston Churchill, porque você queria ser Abraham Lincoln ou Winston Churchill. Ele disse: mas no Brasil não é assim, as pessoas se contentam com a imitação enquanto tal. Eles não querem ser aquilo que eles imitam, eles querem ser bons imitadores. O bom imitador, a ideia de ser um bom imitador, vem da ilusão de você controlar a situação pelo fingimento. Controlar tudo pela mentira. Como é que sem este fator nós conseguiríamos explicar o fenômeno PT? Nunca. Então, procure aí, em vão você procurará uma história do fingimento brasileiro. Digo, ora, duas pessoas tão diferentes quanto o Robert Schwartz e o Conde Hermann von Keyserling, que era um homem rico que viajava o mundo inteiro escrevendo um pouquinho sobre cada país. Quando esses dois caras começam a ver a mesma coisa, eu falo, porque essa coisa provavelmente existe e é importante e deve ser estudada. Não é isso? Então, o estudo desse elemento de fingimento, vamos dizer, na política brasileira, eu acho que é o fenômeno decisivo. Porque é o fator mais constante. Isso nunca mudou. Hoje mesmo eu fiz uma notinha dizendo o seguinte: vocês já repararam que todo mundo no Brasil que diz qualquer coisa diz em nome do Estado Democrático de Direito? Hã? Bom, procura outros agentes históricos. Você vai ver Mussolini defendendo o Estado Democrático de Direito? Não, ele falava contra a democracia porque ele queria um regime ditatorial fascista, um Estado fascista. Você procura a obra do grande teórico do fascismo, que foi Giovanni Gentile, ele diz claramente: nós queremos um Estado autoritário, o Estado tem que estar acima de todo mundo, as pessoas, os seres humanos, são apenas subprodutos do Estado, o Estado tem que mandar em tudo. Ele diz isso claramente. Se fosse um fascista brasileiro, chamaria de Estado Democrático de Direito. Então, mas então, você veja, da Dilma, né, até o Reinaldo Azevedo, o Villa, estão todos defendendo o Estado Democrático de Direito. Quem é que não percebe que isto faz parte do elemento estrutural do fingimento brasileiro? E quem é que depois dessa explicação não perceberá: opa, sem entender isso, nós não vamos entender nada do que está acontecendo? Estão compreendendo como é, em que sentido foi se dirigindo ao longo dos anos o meu tipo de análise? Eu parto do princípio que todos os agentes são seres humanos como eu. Portanto, tem a psique que funciona mais ou menos do mesmo jeito. Tá certo? E eu ver o que aconteceria a mim se eu começasse a levar adiante esse discurso fingido. Eu digo, bom, eu teria que ter três discursos, né? Um que eu apresento para a plateia, outro que eu apresento para os meus parceiros que vão agir realmente junto comigo, e um terceiro para mim mesmo. Quem é que consegue fazer isso? Tenta fazer. Não é isso? Isso é que nem, né? Eu conheci um sujeito que tinha quatro amantes. Ele era casado, tinha uma mulher, tinha mais três. E aquilo durou um certo tempo, né? Houve uma hora que todas descobriram e foi uma desgraça. Então, era um homem muitíssimo inteligente, era um escritor, né? Era um negão, bonitão, bem apessoado, bem falante. Digo, mas olha, ele não conseguiu manter essa pluralidade de discursos. Não deu. Então, se você tiver uma amante, você já vai se atrapalhar. Você conhece algum caso de algum sujeito que teve uma amante secreta durante toda a vida dele? Eu não conheço nenhum caso. Portanto, você vê que o fingimento requer mais investimento intelectual do que a vida sincera. Muito mais. Nesto? Então, vocês nunca mentiram na vida? Eu já menti. Eu, quando era adolescente, eu era um mentiroso terrível, desde criança. Né? Eu inventava cada coisa mais doida. Uma vez eu inventei que eu tinha cavado um túnel Não, que tinha descoberto, era louco, mas não tanto. Eu tinha descoberto um túnel que ia da minha casa até a Praça da Sé. E consegui enganar o meu irmão. E ele ficou lá cavando para achar e eu. Então. Mas quanto tempo durou o fingimento? 10 minutos. Né? E logo fui descoberto. Então, né, o Gugu que inventou que as figurinhas de jogador de futebol vinham dentro das mexericas. E o irmãozinho Thales ficou horas descascando mexerica para ver se descobria a figurinha. E o Gugu morrendo da risada por trás. Então, você vê, o fingimento é um investimento intelectual. Quando você estuda, por exemplo, eu estudei seriamente o método Stanislavski, de representação teatral. E ele vê que o fingimento do ator é baseado num sentimento real que ele tem. Ele pega uma situação análoga, ele pega a situação do personagem, pega uma situação análoga que houve na vida dele, e ele se recorda desta situação na hora de representar o papel. O efeito externo é o mesmo, mas o que ele está pensando não é o que o personagem está pensando. Não é isso? E, bom, você acha que isso é fácil? Né? Tanto não é fácil que eu, tendo estudado tudo isso, eu consegui ser o pior aluno que o Eugênio Kuznets já teve. Não é fácil. Né? Então, toda esta problema do fingimento brasileiro é um elemento estrutural permanente. Ele está presente ainda hoje. E ele tem que ser estudado. Não é que nós vamos denunciar os fingidos. Não é nada disso, gente. Pô, calma lá. Eu digo, se existe uma problemática nacional do fingimento, nós temos que olhá-la, vamos dizer, com objetividade e compaixão, e não achar que agora nós vamos instituir, de repente, o reino da sinceridade e botar todos os fingidos na cadeia. Não é essa estupidez. Não é isso? Também isto de você posar como o reformador moral da nacionalidade, eu digo, mas desde quando não aparece gente? Vocês já esqueceram do Jânio Quadros? É? Cujo símbolo é uma vassoura, porque ia varrer toda a sujeira? Então, essa coisa de você posar como o representante de, quer dizer, altos ideais morais que você, na sua vida privada, você não é capaz de personificar de maneira alguma. Quer dizer, você quer que a sua vida pública seja muito melhor do que a sua vida privada, quando isso é impossível. Você lê um livro do Reinhold Niebuhr, que é um esquerdista, vai escrever um clássico que é Moral Man in Immoral Society. Ele aí demonstra por A mais B que nenhuma sociedade pode ter o elevado padrão moral de um indivíduo. E tudo que penetra na vida social e pública baixa imediatamente de nível moral. Não é isso? Então, quando as pessoas se apresentam, vamos dizer, como grandes reformadoras morais na sua função pública, elas estão fingindo também. Todos estão fingindo. Então, esse elemento fingimento está presente hoje na turma do governo e na turma da oposição, igualzinho. E tudo isto, vamos dizer, mostra que a ação será altamente contraproducente. Né? Porque, vamos dizer, o complexo mental requerido para manter a ação é muito, muito difícil, é muito complicado. Hein? E a possibilidade da desorientação é muito grande. Ao mesmo tempo, é evidente que, num meio assim considerado, qualquer sinal de sincerismo brutal é considerado monstruoso. Não é isto? Por que, por exemplo, as pessoas consideravam o teatro do Nelson Rodrigues já monstruoso, quase criminoso? Porque era baseado no sincerismo, para assim dizer, sincerismo obsceno. Não é isto? Quando as pessoas veem alguém falar as coisas na lata, como fala Bolsonaro, por exemplo, eles têm a mesma reação. Eles ficam mais chocados do que é possível. Aqui nos Estados Unidos, hoje acontece a mesma coisa. É? Depois dos anos 80, quando começou o negócio do politicamente correto, então começaram a impor a política do fingimento desde cima. Mas não é um elemento presente na vida americana ao longo do tempo. Tanto que aqui o sincerismo, vamos dizer, às vezes é aceito como um valor. Existem inúmeros personagens, Ted Nugent, por exemplo, né, e vários outros que são característicos pelo seu sincerismo brutal e todo mundo gosta deles, né? Mas no Brasil isso não é aceito de jeito nenhum, né? Então, certos fenômenos que a gente vê acontecer no dia a dia só podem ser explicados em função desta tradição do fingimento. Ora, a mesma tradição do fingimento faz com que todo o quadro da política nacional adquira um viés farsesco, né? E pior, não é uma farsa premeditada, né? O conjunto da farsa não é premeditado por ninguém, né? É assim, uma situação de ninguém sabe exatamente qual é o seu papel no conjunto. E por isso mesmo, então, todos têm presunções que estão infinitamente acima da sua capacidade. Não é isto? Então, se você pensar assim, como foi possível que um Lula chegasse à presidência, ou mais ainda uma Dilma chegasse à presidência? É? Porque o discurso da sua presunção, no qual ninguém acreditava, foi tomado como válido por pessoas que também tinham um discurso no qual elas mesmas não acreditavam. Tá certo? Então você tem quase um quadro psicopatológico. Aí, e sem levar esses elementos em conta, nós nunca vamos entender coisa nenhuma do que está se passando. Tá? Então, a partir da próxima aula, nós vamos entrar mais profundamente na análise do caso brasileiro, de exemplos, etc, etc. Né? E no fim eu vou tentar traçar qual é mais ou menos o jogo de força real no momento. Mas só pelo que eu já disse, vocês imaginam o quanto é difícil você traçar um quadro, né? Então, fica difícil você saber se cada agente, se os planos de cada agente são aqueles que ele disse em público, se são outros completamente diferentes, ou se ele mesmo não sabe quais são os seus planos. É muito difícil fazer isso. Então, é um estudo, vamos dizer, muito do nosso estudo entra dentro do campo da psicopatologia, querendo ou não. Num sentido que é diferente da aplicação da psicopatologia à política de qualquer outro país. Por exemplo, se você pegar o livro do Lobachevsky, Poneurologia, é um estudo de psicopatologia política, evidentemente. Tá certo? Mas no Brasil aquilo não basta, né? Porque além ele está se referindo ali a tipos, né, psicopatológicos, cuja conduta psicopática espalha uma anormalidade na situação. Digo, ora, mas um momento, se você pegar os fundadores do Império, eles não eram psicopatas, né? Houve um fingimento causado por outra situação, que não era de ordem psicopatológica, e sim cultural. E esse fato cultural nós vamos estudar na próxima. E daí vocês vão entender por que que eu insisto tanto na absoluta necessidade de ter uma camada intelectual preparada, séria e sincera. E dizer que sem isto nada vai melhorar no Brasil. Nada, absolutamente nada. Pode os políticos prometer o que quiser. Mas nós temos aí, vamos dizer, um hiato cognitivo grave, antigo, permanente e que se agrava ao longo do tempo, porque a este hiato cultural se soma o elemento da psicopatia. Tá certo? Então, quer dizer, é uma situação que não é absolutamente nada invejável. Ela é um desafio cognitivo em primeiro lugar. Antes de ser um desafio prático, dizer o que que vamos fazer? Eu digo, espera aí. Mas nós nem sabemos o que está acontecendo. Você já viu algum tipo de medicina em que a terapêutica antecede o diagnóstico? Então, primeiro vamos dar um remédio para o negro e depois nós vamos investigar o que ele tem. Isso nunca aconteceu no mundo, só se o médico for totalmente doido. Mas no Brasil tem muitas pessoas assim. Elas são contra o estudo diagnóstico. E elas dizem, o que interessa é agir. Eu digo, ah, mas fazer o quê? Hã? Daí a hora que os gente faz assim, você vê que é sempre besteira, é sempre coisa infantil. Então, há muito tempo nós não temos, vamos dizer, um esforço de mapeamento da situação. Pelo menos um esforço tão sério quanto foi o do Raimundo Faur no tempo dele, que falhou por desconhecimento do elemento comunista, né? Mas foi um estudo muito sério. Era o mais, eu acho que o mais sério que fez até hoje, né? Então, a partir da análise do peso deste elemento de fingimento e estudar como este hiato que no Império surge por causas puramente culturais, se agrava com a introdução de duas coisas. Primeiro, a propaganda ideológica maciça. E segundo, o elemento psicopatológico, né? Nos levando à situação atual. Tá bom? Então vamos fazer uma pausa e daqui a pouco voltamos com perguntas, né? As perguntas devem ser dirigidas ao perguntas@seminariodefilosofia.org. Me deem 10 minutos de intervalo e voltamos já. Então vamos lá. Aqui, Milena Popovic pergunta: qual livro o senhor indicaria para conhecer em profundidade a história da evolução técnica dos armamentos? Olha, aqui os livros sobre isso nos Estados Unidos são tantos, é um negócio oceânico, eu não saberia selecionar. Mas para você começar a se informar sobre isto, eu sugiro alguns vídeos. A NRA, National Rifle Association, tem livros maravilhosos sobre a história dos armamentos, incluindo tem um assim, as 10 armas que marcaram a história, é fundamental. E tem alguns vídeos mais sobre detalhes de armamentos. Hoje mesmo eu vi um que se chama Things You Didn't Know About Ammo. Ammo é a abreviatura de ammunition, AMMO. Things You Didn't Know About Ammo. Excelente, excelente. Mas só sobre a munição. Bom, mas a arma essencialmente é a munição, né? Eu recomendo muito os vídeos de um senhor chamado Mark Béliveau. Béliveau, Belivau. Que é o especialista em armas de pólvora negra, as armas que se usavam antigamente, a Guerra Civil, etc, etc. Porque ele vai mostrando cada arma, né? Ele vai, explica a origem da arma, como o funcionamento e em seguida testa a arma para você ver como é que funciona. Outro que faz a mesma coisa com armas modernas chama-se Hickok 45, Hickok 45. Em geral, quando você escreve Wild Bill Hickok, esse Hickok é com CK no fim, esse é só com K. Hickok 45. São excelentes, os caras realmente conhecem o negócio. Agora, são centenas de vídeos, você tem que ver uma por uma para saber cada arma como funciona. Mas, agora, o que eu posso é depois no curso normal do seminário, no COF, selecionar alguns livros aqui e mostrar para vocês. Mas de cara o que me ocorre são mais os vídeos. Renato Elton pergunta: antes de mais nada, parabéns pelo conteúdo. É a primeira vez que estou fazendo um curso com os senhores, estou muito entusiasmado. Obrigado. Essa situação estrutural de fingimento pode ser atribuída ao marxismo diretamente em sua concepção, uma vez que o próprio Marx viveu e pensou uma teoria alheia à própria ideia que ele gerou? Bom, então, em primeiro lugar, não vamos confundir o que é o fenômeno do fingimento em geral, com o do fingimento nacional em particular, que é uma situação muito peculiar, com o que é a paralaxe cognitiva. Uma coisa não tem nada a ver com a paralaxe cognitiva pressupõe a honestidade do agente. Não é isso? E a paralaxe cognitiva só acontece, é um fenômeno da história da filosofia especificamente, e não pode ser transposto para. Só pode falar em paralaxe cognitiva quando você tem um paralaxe cognitiva, quando você tem um corpo doutrinal pronto. Por exemplo, na obra de Kant, na obra de Marx, etc, etc. Meras opiniões soltas, opiniões de políticos, não entram na categoria da paralaxe. Pode entrar na do fingimento em geral, mas o fingimento brasileiro tem características peculiares que eu vou explicar nas próximas aulas. Então, é claro que não pode ser atribuído ao marxismo, porque mesmo porque é anterior ao marxismo. Você observa já isso claramente na própria independência brasileira. E também, vou dizer, não houve um conhecimento do marxismo no Brasil antes do século. Eu acho que antes de 1910, ninguém sabia nada de marxismo no Brasil. Existe algum livro de história do Brasil em que se possa ter uma visão menos alienada dessa situação? Eu acho que não. Eu nunca encontrei nenhum. Agora, onde eu busco documentos dessa coisa do fingimento é na história da inteligência brasileira, do Wilson Martins. Por quê? Porque ele vai acompanhando ano por ano os livros que foram publicados e você vê a circulação das ideias. E, evidentemente, 80% das ideias que estão lá, isso apenas ideias esquisitas, absolutamente despropositadas, totalmente fora do contexto, meras esquisitices e assim por diante. Ali você tem a documentação enorme, mas note bem, o Wilson Martins não está fazendo uma história do fingimento brasileiro, muito menos uma análise política baseada nisso. Ele está apenas documentando os livros publicados, né? Olha, eu espero que saia daqui, né, algum historiador capacitado a fazer uma história psicológica do Brasil. Nenhuma história psicológica existe, né? Você tem, por exemplo, quando o Gilberto Freire fez alguma coisa com relação à história psicológica do Brasil colônia, depois do começo da República, mas o ponto de vista dele é muito limitado. Ele está interessado apenas em alguns fenômenos, né? E eu acho que precisaria fazer mesmo uma história da mente brasileira. Mas em certos períodos vocês vão encontrar uma dificuldade imensa. Os últimos 40 anos você não tem documento. Você tem que lidar a prática, praticamente com os fatos brutos. Por exemplo, você pode pegar vídeos de coisas que você viu. Eu mesmo citei os vídeos, né, os vídeos dessa violência brutal nas escolas que a gente vê hoje, juntando 20 para bater em um. E outras coisas desse tipo, então você tem esse material bruto, mas o material já depurado, que geralmente o historiador lida, que ele vai romances, peças de teatro, ensaios, monografias, quer dizer, estudos monográficos, nós não temos, né? Então é uma dificuldade imensa, mas eu espero que as pessoas continuem se formando, se preparando para um dia nós fazermos essas coisas. Aqui, Sérgio Campos pergunta: os elementos da ciência política ajustam-se ao caso da sociologia como ferramenta da contaminação do pensamento de técnicos, de gestores e operadores de polícia? Sem sombra de dúvida. Você vê, se nós todos estamos operando em cima de, vamos dizer, um quadro muito mal conhecido, um quadro muito nebuloso, muito caótico, sobre o qual nós temos um domínio intelectual muito precário, ué, os operadores de polícia não são exceções, eles são gente que nem nós, eles estão com o mesmo problema. Ninguém está sabendo exatamente onde está pisando, tá certo? E neste ambiente, quer dizer, quanto menos segurança você tem, mais você tende a criar uma falsa segurança na base, quer dizer, da reiteração histérica de afirmações. Não é isto? Então, sempre no sentido hiperbólico. Você se lembra quando caiu o Collor, que todo mundo achou. Por todo lado se vê manifestações patrióticas, todo mundo batendo no peito, aquilo era o resgate da nacionalidade, agora seria o império da moralidade. Todo mundo falou isso. É? Só eu que te disse, eu, baseado na Operação Mãos Limpas, que foi um truque do Partido Comunista na Itália, vocês estão querendo imitar a Operação Mãos Limpas, mas a Operação Mãos Limpas assim, investigar todo mundo, menos o Partido Comunista. Então, a Operação Mãos Limpas nunca passou de uma propaganda de sabonetes. E estão copiando, então, quer dizer, você pega uma farsa italiana e a copia no Brasil. Então já é uma farsa elevada à segunda potência, né? Então é claro que esse resgate da moralidade não vai acontecer, a corrupção vai piorar, tudo isso eu disse no tempo do Collor. Porque para mim era óbvio, né? Eu já estava estudando esse negócio do fingimento naquela época. Então, do mesmo modo, agora que teve o impeachment, está todo mundo batendo no peito, é o resgate da nacionalidade. E meu Deus do céu! Vamos ver o que aconteceu realmente. E o que aconteceu realmente foi o seguinte: nós tivemos uma eleição que foi totalmente fraudulenta. Pergunto a vocês, quantos eleitores brasileiros em 2014 votaram sabendo que a apuração seria secreta? Nenhum foi informado. Todos foram enganados, ludibriados. Todos acreditavam que a apuração seria normal, como sempre, todo mundo teria acesso. Seria transparente. É? E daí vem com, vamos dizer, o golpe na última hora. Só 23 pessoas terão acesso, chefiadas por um homem do PT. Secreta e inauditável. Absolutamente inauditável. Quem votou consciente disso? Então a eleição foi fraudulenta na base. Mesmo se nenhum voto foi falsificado, o sistema era fraudulento. Não podia ser aceito. Então, o candidato, entre aspas, derrotado, o senhor Aécio Neves, tinha obrigação de exigir, vamos dizer, a anulação das eleições e a realização de uma nova eleição com eleição transparente. Isso que ele tinha a obrigação de fazer. Quando ele deu para trás, né, apareceram então os que deram para trás junto com ele e vieram com aquela conversa. Nós temos que resolver dentro do sistema institucional, do Estado Democrático de Direito, etc. Ou seja, temos que passar para a mão da classe política, a qual não vai anular as eleições, não vai realizar novas eleições, vai adiar, adiar, adiar o máximo que puder e, no fim, vai dar, no máximo, a cabeça da Dilma numa bandeja. E vai demorar, vai ser difícil, e essa cabeça terá que ser arrancada a fórceps. Quando tudo podia ter sido resolvido já em março de 2015. Com aquela pressão, você tendo aquela pressão popular, aquele monstruoso apoio popular, o maior da nossa história, né, precisaria surgir um líder ali que fizesse a reivindicação efetiva, anulação da eleição já, realização de novas eleições já. Tá certo? Isso é o que tinha que ser exigido. Tá certo? Então, o pessoal saiu protestando, mas sem levantar nenhuma bandeira específica. Então surgem duas bandeiras absolutamente alienadas. A primeira é a intervenção militar. Né? Os caras pedindo para os milicos intervirem. Eu digo, escuta, mas você conversou com os milicos? Você perguntou para eles se eles querem? Né? Isso aí é a mesma coisa você ficar na arquibancada torcendo para que o jogador faça isso ou faça aquilo, quando ele nem está ouvindo você falar. Né? Então, ninguém consultou os milicos e, eu digo, intervenção militar, outra coisa, se for houver uma intervenção militar, tem que ter um elemento surpresa, vocês já acabaram com o elemento surpresa já. Então, se vocês querem intervenção militar, vocês já estão boicotando desde já com todo esse falatório. Em segundo lugar, nem pararam para pensar, vamos supor que haja uma intervenção militar, se tem um governo militar, muito bem, como é que esse governo militar vai se virar perante o mundo? Você tem uma estratégia para você lidar, vamos dizer, com a pressão internacional em seguida? Não, nem pensou nisso. Queremos intervenção militar, não interessa o que vai acontecer depois. Totalmente alienado. E segundo, o pessoal do impeachment, que o primeiro cara que falou com o impeachment, falei, não, impeachment é justo tirar a mulher daí. Só que se você pede o impeachment, você está legitimando a eleição fraudulenta. Porque você não pode fazer o impeachment de um usurpador, de quem não é presidente da República. Então, o que nós temos que fazer é negar que ela seja presidente da República, desde já. Mas preferir o impeachment. Por quê? Porque se houvesse, vamos dizer, a reivindicação efetiva, isso seria a desmoralização de toda a classe política. O agente verdadeiro seria o povo e os líderes dele. Mas tem os interesses da classe política. Você vê, jornalista no Brasil, o número dos que recebem dinheiro de partido é muito grande. Pois a mim vieram me oferecer, o pessoal do PFL veio me oferecer dinheiro para escrever a favor deles. E eu respondi, se vocês fizeram a coisa certa, eu escrevo a favor de vocês, de graça. Se fizer errado, eu escrevo contra também, de graça. Né? Eu já tenho meu salário, que é pago pelo jornal, pronto, acabou. Agora, o jornalista ganha muito pouco. Para complementar o orçamento, sempre aparece uma coisinha assim e a pessoa acaba, então, defendendo. Quando você vê estilo muito grandiloquente, tipo, o Estado Democrático de Direito, pode ter certeza que tem dinheiro embaixo. Né? Mas é batata, isso aí é inevitável. Né? Eu conheço a classe política muito, a classe jornalística há muito tempo, sei como é que as coisas funcionam. Então, esse emocionalismo barato faz parte do fingimento, gente. É? E não é fazendo um fingimento anti-Dilma que nós vamos corrigir este país. Né? Ah, vamos acabar com a corrupção. Eu digo, peraí, mas quem não sabe que 50%, pelo menos, dos que votaram a favor do impeachment, votaram para ver se eles mesmos escapam das investigações. É? Aliás, esse era o único problema. Como fazemos para escapar das investigações? Tem dois jeitos. Apostamos no PT, aceitamos o dinheiro do PT, e daí o PT fica lá em cima e nós ficamos em paz. Segundo jeito, o PT vai cair, então é melhor a gente apostar do outro lado. Este foi o critério em 80% dos votos. Desses 80%, 40%, né, preferiram apostar na continuação do sistema e 40, vendo a queda do sistema, decidiram apostar no outro lado para se salvar. Esse foi o critério único, né? Quem não sabe que foi assim? E quem acha que esse é um bom jeito de acabar com a corrupção? Mas são loucos, né? Daí vem esse boboca, esse amador, coitado, Reinaldo Azevedo, que deve estar gagá. Durante muitos anos ele fez um bom serviço, mas de repente assim, começa a ir acima das chinelas, falar de coisa que ele não entende. Né? Ele diz, ah, o impeachment era o caminho certo. Fala, mas o impeachment foi um adiamento, gente. conseguiu adiar por um ano. Agora você imagina o dano que o PT fez para o país durante este ano. Hã? Era para cair no dia seguinte, com a pressão popular exigindo novas eleições imediatamente. Se houvesse um líder com cabeça, teria feito, com cabeça e com coragem, teria feito isso imediatamente. Esse líder tinha que ser o Aécio Neves, mas ele também tinha rabo preso. Então nós temos todo o problema do fingimento. Quer dizer, você tem um falso herói, não é isso? Levantando uma falsa bandeira, né? Fingindo que quer ganhar uma eleição que na verdade quer perder. É isso que aconteceu. Agora, é sempre assim, mais fingimento para consertar o fingimento anterior. Fala assim, não dá, gente. Isso é um processo neurótico. O neurótico troca de mentira. Isso é doença. E é isso que nós temos que cortar. Quer dizer, uma coisa é a mentira política normal. Não é isso? Isso existe em toda a política do mundo. Todo mundo mente. Tá certo? Mas você não tem um sistema total de fingimento. Você não tem personagens que são inteiramente fingidos. Né? Aqui nos Estados Unidos, o primeiro foi Barack Obama. Né? Você não vê nenhum caso anterior. Você vê políticos que mentem aqui, mentem ali. Mas o jeito que mente na sua própria identidade, nunca houve antes. Né? Mas no Brasil, são muitos. Então, a ideia, vamos dizer, do impeachment, é claro, eu nunca fui contra o impeachment, mas o impeachment é assim. Alternativa número 15 ou 16. Agora os caras dizem, o impeachment é só o começo. Eu digo, mas o começo não era em março de 2015? Por que adiar o começo em mais de um ano? Por que fazer uma volta toda? Ah, vamos acertar a Dilma primeiro e depois acertamos isso. Quando era para ir contra toda a classe política, contra o TSE, contra o establishment inteiro. E note bem, o povo tinha força para isso. E o povo estava consciente disso. Tanto que o povo não aceitava a presença de políticos nos palanques. A revolta não era contra o PT, era contra toda a classe política. Então nós tínhamos na mão o quê? Uma situação revolucionária. Sem o líder revolucionário. Ah, aparece a política do senta com o leão é manso, vamos pelas vias institucionais, etc, etc. Mas olha, não existe via institucional acima da vontade popular que a constituiu. Não é isso? Também não se pode, veja, você pega uma pessoa como o Renan Azevedo, ele confunde as instituições com as pessoas que estão ocupando as instituições. Então, uma coisa é você confiar nas instituições, mas as instituições por si não agem, elas agem através dos seus agentes concretos. Então, por um lado as instituições, por outro lado os agentes concretos. Confiamos nas instituições, mas não nos agentes. O que é que tem que fazer? Trocar os agentes, é claro, meu Deus do céu. Hã? Agora, se para você tirar um agente, você precisa legitimar todos os outros nas suas posições, você vai dizer que você ganhou? Não, você perdeu. Você obteve uma vitória 1.000 vezes menor do que era para ter obtido. Né? Mas olha essa coisa, eu já estou cansado de amador palpiteiro, que pega as suas emoções cívicas. Né? E, bom, em primeiro lugar, eu não estou falando em nome do Estado Democrático de Direito, nem de coisa nenhuma. Estou falando no meu próprio nome. Eu sou apenas um observador que tenta ser científico e escrever as coisas da maneira mais objetiva que seja possível no momento. Né? Quando as pessoas começam a aparecer dentro de você, encarnando valores sublimes, você está dentro do fingimento, é óbvio, é? Mesmo porque todos encarnam o mesmo valor sublime. Tem alguém que fala a favor de ditadura? Você conhece algum comunista que chega e nós queremos a ditadura do proletariado? Hã? Você conhece algum fascista que diga que nós queremos Estado autoritário fascista? Não. São todos defensores do Estado Democrático de Direito. Quantos minutos você precisa para entender que estão todos fingindo? Hã? Como pode haver um conflito tão grande se os valores são os mesmos? Um está querendo matar o outro, mas os dois estão falando em nome do mesmo valor. Tem algo errado na situação. Quanto de imaturidade psicológica você precisa para não perceber o que que está realmente acontecendo? Vamos lá. Bom, mas tudo isso seria assunto das próximas aulas. Vocês estão me forçando a antecipar. Eu não queria fazer isso. Eu vou analisar isso melhor nas aulas, prometo. Aqui foi só um improviso. O senhor viu algum efeito relevante decorrendo a posição da mídia internacional e da política como Bernie Sanders sobre o caso brasileiro? Para o Financial Times, o impeachment pode ser apenas o início de mais problemas e jogar o país no caos. Para o New York Times, Dilma é honesta. Bernie Sanders criticou a suposta política intervencionista dos Estados Unidos no Brasil. Bernie Sanders é analfabeto. A política americana no Brasil se caracteriza pela total ausência há mais de 20 anos. Não tem sequer no Brasil, não tem sequer o que se chama diplomacia pública. O que é diplomacia pública? Quando falam mal do país, mentem contra o país, o embaixador vai lá e defende o país. E o embaixador americano faz nem isso. Você não tem simplesmente propaganda americana no Brasil. Você tem propaganda de empresa, claro, mas isso não tem nada a ver. Nós sabemos que as grandes empresas estão tudo a favor da esquerda. Então, a famosa presença americana no Brasil é uma tremenda ausência. Não é isso? Por que que você acha? Como foi possível essa tremenda ascensão da esquerda, o Porto de São Paulo dominar o continente inteiro? A ausência da política americana, tem presença alguma. Agora, esse Bernie Sanders, esse cara não sabe nem ler, coitado. Esse é um infeliz, um boboca, tá entendendo? Quanto, vamos dizer, o Financial Times, o New York Times, vocês viram a pesquisa outro dia? 90% da população americana não confia nem um pouco na grande mídia. É? Agora, no Brasil, deu no New York Times, isso vira a palavra de evangelho. É incrível. A autoridade do New York Times no meio jornalístico brasileiro é uma coisa incrível. O New York Times está falido, teve que alugar metade do seu edifício para pagar, completar a folha de pagamento, está caindo, tá certo? E 90% da população não acredita. Mas no Brasil, é assim, o New York Times falou, o Partido Democrata falou, assim, a mídia e a ONU falou, então essa é a autoridade total. E essas mesmas pessoas falam de pensamento crítico, de uma coisa para esse raio de pensamento crítico. É? Então, claro, isso pode ter efeito no Brasil, porque a nossa... toda a nossa elite, né, falante, leva essas coisas a sério. Como descobrir quais são as pessoas que cercam determinadas pessoas? Por exemplo, Soros. E como mapear o horizonte de consciência dessas pessoas? Bom, em primeiro lugar, se vê aqui nos Estados Unidos, o problema não é tão grande, porque grande parte dessa pesquisa já foi feita. Você tem sites aqui que pegam lá o Instituto Jorge Soros, com a Open Society, e dá o nome de todo mundo. Você pega o nome de todo mundo, daí você vai ver se esses caras escreveram livros, teses universitárias, etc, etc. Você vai dar uma lida em cada um e você vai saber o que eles pensam e qual é o limite do horizonte. Para saber o limite do horizonte de consciência, você não precisa ler tudo. Basta você ver pontos essenciais que o nego teria que saber, se ele não sabe, então pronto, terminou ali o horizonte de consciência dele. Agora, no Brasil, nós não temos sequer uma base de dados, um banco de dados sobre a esquerda brasileira. É? Então, o serviço está todo por fazer. Por isso que eu digo, está todo mundo dando tiro no escuro. E ninguém quer saber de acender a luz. E esse é o problema que nós temos que intervir. Antes de saber, tira a Dilma, põe a Dilma, faz isso, faz aquilo. O que está acontecendo? É? Então, é isso, primeiro o diagnóstico e depois a terapêutica. Mas não o contrário. Agora, se o sujeito está... ah, mas nós precisamos fazer alguma coisa agora. Ah, então você está querendo apanhar. Não é isso? E você vai ser enganado de novo, como já foi no Diretas já foi no Fora Collor, já foi em 64, que os militares prometeram uma coisa e fizeram outra. Também em 64, saiu todo mundo. Acabou o comunismo no Brasil. Que palhaçada, gente, é? Isso é propaganda. Agora, a linguagem da propaganda é uma. A linguagem da análise política tem que ser outra. É a diferença que Aristóteles falava entre o discurso do agente e o discurso do observador científico. E o problema é que no Brasil não tem o número de observadores científicos suficiente para fazer o pessoal calmar e pensar um pouco. Hã? Se você quer saber, tem um, que é este que vos fala, c'est moi. E ninguém é obrigado a prestar atenção em mim. Ah, tem um maluco lá que falou tal coisa. Mas, bom, infelizmente, o Olavo tem razão. Entendeu? Então, eu estou tentando escrever as coisas como elas são. E eu não estou tentando infundir emoções cívicas em ninguém. A minha obrigação é fazer exatamente o contrário. Se você quer fazer determinada coisa, qualquer um chega em pé do conselho, eu vou tentar descrever a melhor coisa para ele. Não estou aqui a fim de boicotar ninguém, de tomar posição. Isso aí, está lá o Reinaldo Azevedo para fazer isso, está lá o Vila para fazer isso, está o PT inteiro para fazer isso. Tá certo? Então, são palpiteiros partidários, todos eles. Uns de graça, outros subsidiados. Né? Então, no Brasil, se você quer saber, Essa pergunta aqui não tem o nome da pessoa que fez essa pergunta. As perguntas dessa vez vieram anônimas. Não, não tá. Não tá. Essa aqui, as últimas perguntas estão todas. Como dizia a Google quando era pequeno, amúmimas. Né? Então tem mais um amúmimo aqui que pergunta. Né? Como descobriu quais são as pessoas? Falou, no Brasil é um osso. Vocês têm que começar a fazer esse banco de dados. Olha, ontem eu estava mostrando aqui, enciclopédia da esquerda americana. Está todo mundo lá. Você pega o site do David Horowitz, Discovery Networks, está tudo lá. Outro está Follow the Money, também está tudo lá. Então você fica sabendo quais são os institutos, quais são os partidos, quais são os agentes, quem trabalhou para quem, quem é ligado a quem. Todo esse material bruto você já tem organizado. No Brasil não tem nada organizado. Então, veja, nós podemos começar a fazer isso. Quem é que tem paciência? Eu vou fazer um banco de dados sobre a esquerda, com todos os nomes dos personagens, os nomes das entidades, os nomes dos institutos, os nomes das ONGs, quem financia, né, com a bibliografia inteira, e vou deixar isso pronto para que amanhã depois algum estudioso, né, possa trabalhar esse material. Agora, se ninguém quer fazer o serviço humilde, que é esse aí, não vai acontecer nada. É possível, também não sei, é um outro amúmimo. É possível perceber, seja em discurso político, seja na produção literária e cultural brasileira, esse transfigimento cultural é diferenciado de um período posterior, quando esse já estava com a parcela de psicopatologia? Sem sombra de dúvida. Eu não acredito que o tipo psicopático predominasse na política brasileira até os anos 60. Você vê a partir daí. Então, a introdução da psicopatia na política brasileira é obra da esquerda. Isso aí, sem dúvida. Né? Tipos como absolutamente amorais, como Lula e Dilma. Não, não, não. Você não tinha isso. Nenhum. Você veja. Getúlio Vargas era um homem mau. Consta que ele matou um índio quando era adolescente. Sob muitos aspectos, era um homem mau. Quando pressionado pela população, quando viu a população revoltada contra ele, o que que ele fez? Se matou. Hã? A vergonha foi tanta que se matou. E a Dilma? Você espera que a Dilma renuncie, que ela se mate? Não, bicho. É assim, é impérvia, assim, uma cara de pau total, total, total, cínica. Quer dizer, ela é um psicopata. Muito mais do que o Getúlio jamais poderia ter sido. Ele podia ser moralmente insensível em certos pontos, mas não na sua totalidade. Né? Ou seja, quando aparece um tipo como Zé Dirceu, que se casa com mulher, sob falsa identidade, fica com ela anos a fio e depois diz: tchau, eu vou embora, eu sou o Zé Dirceu, não sou esse que você casou. Precisa alguma coisa a mais para dizer que é um psicopata? Como é que você vai confiar num sujeito desse? Um sujeito que diz que é ex-agente do Serviço Secreto Militar Cubano. Ex? Como que ele fez para sair, meu Deus do céu? Hã? Me mostra aí a certidão de baixa. Não tem. Tem documento, tem. Saiu coisíssima nenhuma. O homem é agente do Serviço Secreto Cubano até hoje. Ou seja, é uma vida inteira de fingimento deliberado. Isso não é fingimento histérico, não. Isso é fingimento deliberado. Isso é outra coisa. Aí você entra na psicopatia mesmo, hã? E esses tipos começaram a aparecer uns atrás dos outros. Marco Aurélio Garcia, né? O Gilberto Carvalho. Então, a introdução da psicopatia no Brasil, ela é, vamos dizer, foi a partir da radicalização das coisas depois do governo militar, e já dentro do governo militar, que a coisa começa a acontecer. Existem personagens históricos que o senhor estudou que tinham esses discursos duplos, triplos, somente evidenciado após esse estudo? Você tem a história da União Soviética, é isso. O tempo todo. Só que você não tem, veja, no caso soviético, você não tem dos grandes dirigentes soviéticos o fingimento histérico. Não é isso. Você tem o fingimento psicopático, isso é total. E estudado, controlado, obra de engenharia, isso você tem o tempo todo. A vida de Stalin é isso o tempo todo. né? A vida do Khrushchev. O que é o Khrushchev? Por que ele denunciou Stalin? Ele denunciou Stalin assim como metade do parlamento votou contra a Dilma. Para se limpar na sujeira do outro. É claro que é isso. Bom, eu acho que por hoje é só, né? Então voltamos a semana que vem. Não, alguns desses assuntos, das perguntas, eu vou voltar na semana que vem de uma maneira mais ordenada. Mas olha, vocês estão tomando consciência de como nós ignoramos a situação real? De até que ponto nós ignoramos a situação real? Vocês estão tendo uma ideia do déficit de informação que tem? Que é uma coisa monstruosa. E vocês têm ideia do número de pessoas que querem intervir e agir sem saber o que está acontecendo? E do número de pessoas que têm opinião formada? Né? E do número de vezes que as pessoas bateram no peito dizendo que o país estava salvo? Né? Estava salvo do comunismo na data tal, estava salvo da ditadura na data tal, estava salvo da corrupção na data tal, e no entanto tudo continua. Eu sei o seguinte, o destino que eu escolhi foi este. Eu quero saber o que está acontecendo e vou documentar. Se eu explicar e ninguém acreditar, problema deles. Eu não ligo. Né? O que eu quero é fazer o meu serviço. Eu gosto de fazer isto. Né? Estou contente. Fazer isto me deixa feliz, mesmo que ninguém preste atenção. O simples fato de eu ter conseguido entender já é alguma coisa. O entendimento das situações. Quer dizer, é um reconforto que prova a superioridade da inteligência humana. Você vê, eu não sou um mosquitinho, eu não sou um feixe de reflexos condicionados, né? Eu não sou um cachorrinho de Pavlov, eu sou um ser humano, estou exercendo a inteligência humana na medida em que Deus me deu, com o máximo do que eu posso. Isso já é uma satisfação. É uma satisfação, é um orgulho, é uma superioridade real, tá certo? E é uma demonstração da liberdade humana. Então, tudo isso é bom. Você obter a repercussão para isso? Bom, é bom para quem deu a repercussão. Você leu o Olavo de Carvalho, aprendeu alguma coisa? Bom para você, meu filho. Para mim também é um pouco bom, mas não é tão bom quanto o trabalho em si. É um caso em que o trabalho, ele vale mais do que a sua própria recompensa, vamos dizer, ou em dinheiro, ou em audiência, etc, etc. Eu fico muito feliz de ter essa audiência toda que prova que os brasileiros não são imbecis. Tá certo? Agora, o pessoal de mídia, os opinadores e os líderes são todos imbecis. Renan Azevedo é um imbecil, Villa é um imbecil, Kim Kataguiri é um imbecil, Osterman é um imbecil, esse pessoal do parlamento é tudo imbecil. Você viu os discursos deles? Coisa mais ridícula. Todo mundo ali batendo no peito, todo mundo querendo ser grandiloquente e sendo apenas ridículo. Né? Você não vai ver um presidente americano fazendo isto. Você vê os caras falando, eles falam simples, como, né, um amigo fala com os amigos, todos são assim. E daí você olha, olha, hoje mesmo chegou esse livro aqui, eu não li ainda. Aqui. African Game Trails, né? Trilhas de caça na África. Theodore Roosevelt. Aqui. Você é capaz de imaginar um presidente brasileiro matando um elefante? Hã? Ele vê o elefante e já está correndo, já está lá em Vila Unhocuié, pô. O elefante está na Bahia e ele já está em Vila Unhocuié, né? Então, é uma diferença de qualidade humana monstruosa. Você pega Theodore Roosevelt é um excelente escritor, um ensaísta, um homem literato, um homem sério. Você pode divergir da política dele em mil coisas, mas é uma divergência política e não, vamos dizer, um abismo de diferença de qualidade humana. Né? Churchill era um escritor, um dos grandes escritores do século XX. Abraham Lincoln, você vê, eu estudei a vida do Lincoln. Eu acho que a vida do Lincoln, a vida política do Lincoln, foi uma sucessão de erros monstruosos. Não precisava ter guerra civil, não precisava ter nada disso. Né? Ele era um cara doutrinário, ele tinha lido o tal do Liszt, né? O homem da economia autárquica, ele era um protecionista 100%. Eu não sou contra o protecionismo doutrinariamente. Não, não, não, não, não. Também não sou liberal doutrinário. Eu acho que quando precisa ter protecionismo, tem que ter. Quando não tem que ter, não tem que ter. Né? Então, os dois livros do Di Lorenzo a respeito do Lincoln, porque eu li, falei, arrasador, Lincoln era biruta. Mas ele foi um dos grandes escritores da língua inglesa de todos os tempos. Você não pode negar isso aí. Quer dizer, ele era um gênio, ele era maluco, mas era um gênio, né? Não acredito que fosse um santo, como os caras dizem. Não, de santo não tinha nada. Sob muito aspecto, era mal. Mas que era de uma eloquência literária, assim, fora do comum, tanto quanto o Churchill. Mas nós temos que reconhecer e falar: bom, você conhece algum governante brasileiro que é um clássico da língua? Hã? Clássico da língua foi só Getúlio Vargas, que ele foi o sujeito que conseguiu escrever 5 volumes de discurso que até hoje ninguém sabe o que ele disse lá. Porque essa era a especialidade, falar e não dizer nada. Absolutamente nada. Mas isso era uma arte que ele fazia isso de propósito, porque ele sabia o que estava fazendo. Mas não queria que ninguém soubesse. Então ele embromava. É o gênio da embromation. Né? O Lacerda é melhorzinho, mas o Lacerda não é um clássico da língua. Ele é um bom escritor. Pronto, acabou, não vai passar daí. Né? De pega Zé Américo de Almeida, um bom escritor, mas também não vai passar daí. Quem? Rui Barbosa, sim, era um grande escritor. Mas nunca chegou a ser um homem que teve o poder efetivamente. Né? E na política foi muita besteira. Né? Bom, então eu acho que por hoje é só. A mensagem fundamental é este alerta. Nós temos que saber o que está acontecendo, meu Deus do céu, antes de querer fazer isto ou aquilo. Esse é o apelo. Pelo amor de Deus, vamos compreender a situação, né? Tem que haver, todo o país tem que ter um número suficiente de pessoas dedicadas a compreender a situação. E deixa aqui, sempre vai, os tagarelas, demagogos e tal, sempre vai ter. E eles têm a função deles, mas nós temos que cumprir a nossa. Tá bom? Então, até a semana que vem, muito obrigado.